Os sucessos que o povo canta estão aqui na Canoa Grande. ZYK738, onda média 1340 kHz. Igarassu do Tietê, estado de São Paulo. A rádio que tem o povo em primeiro lugar. Os argelinos e os terroristas que querem a libertação de 17 chiitas presos no Kuwait que fracassaram ontem. Um dos três reféns, membros da família real kuwaitiana. Encerramos aqui o repórter Canoa Grande, segunda edição. Oferecimento especial da Casa Ferro, o maior centro de materiais de construção do interior paulista. Boa tarde, a Rádio Canoa Grande.